Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Quanto custa a sua liberdade? Você sabia que o tempo que você perde com sua desorganização diária te faz ficar preso em sua ansiedade? Quanto mais você consegue otimizar sua rotina com planejamento semanal e mensal, mais você amplia sua liberdade, porque elimina preocupações descabidas. Digo isso pelo que a organização pode te proporcionar. Você coloca toda a sua rotina em uma agenda ou planilha semanal e visualmente percebe que possui momentos livres ou ocupados demais. Quando não tem nada planejado, sua rotina não fica otimizada, porque você vive preocupado se está cumprindo com todas as tarefas devidas ou não, e fica sempre com uma sensação de que está faltando algo. Psicologicamente falando, quando você coloca no papel o que está pensando, além de você viabilizar os acontecimentos, tornando-os concretos, você é capaz de abrir espaço mental para pensar ou criar outras coisas. Isso acontece justamente pela eliminação das preocupações, o que favorece a qualidade de vida, já que reduz também a tal da ansiedade. Essa postura também serve para os sonhos ou metas que você tem na vida. Imagine o seguinte: você quer muito que algo aconteça, como casar ou se mudar para outra cidade. Coloque uma data para que isso aconteça, marque no calendário e estipule como um prazo para você. Isso fará com que você se mobilize para alcançar esse objetivo, mesmo que não seja tanto de forma consciente. A questão é que quanto mais visual for seus anseios, mais fácil é de alcançá-los. Por isso, escreva em um calendário o prazo, faça recortes de imagens que representem o que você quer alcançar e deixe visível em algum lugar para que você veja sempre, todos os dias de preferência. Isso vai te ajudar a não se esquecer e a se motivar a cada novo dia para que alcance esse objetivo. Um passo anterior é justamente saber o que você quer para você. Qual é o seu objetivo de vida? Você sabe? Quais suas metas em curto, médio e longo prazo? Quando sabemos quais são nossos objetivos na vida, fica mais fácil de nos motivarmos diariamente. Sem isso, o deixa a vida me levar fica acionado e nossa desorganização vai tomando conta. Por isso, comece agora mesmo o seu planejamento de vida, seja ele semanal, mensal, anual. Eles só precisam estar alinhados com seus objetivos de vida para serem funcionais. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.